Começou de súbito, a festa estava mesmo ótima. Ela procurava um príncipe, ele procurava a próxima. Ele reparou nos óculos, ela reparou nas vírgulas. Ele ofereceu-lhe um ácido e ela achou aquilo o máximo. Os lábios se tocaram ásperos em beijos de tirar o fôlego. Tímidos transaram trôpegos e ávidos gozaram rápido. Ele procurava alibis, ela flutuava lépida. Ele sucumbia ao pânico e ela descansava lívida. Declarou-se dá-lo súdito, desenhou-se a história.